Nórdica Delta Decolador 12, controle 1198. Controle 1198, Nórdica Delta. Papá Romeu Alfa, Lima, tenho no zero. Papá Romeu Alfa, autorizado a decolagem da pista 10, 120 graus, 07 nós, o vento, mantendo por até 3.000 após a decolagem. Torre, Salvador, boa tarde, eu sou 4118, tá pronto, mantendo no zero. 4118, mantenha a ponta esperada no zero. Mantendo 4118. Papá Romeu Alfa, livre da restrição, chama o controle 1198. Livre da restrição, chamará 1198. Boa tarde, bom trabalho aí. Azul 418, ali mantendo zero. Ali mantendo zero, azul 418. Tem condição de agilizar a manobra? Já estou esperando 5 minutos. Ciente, eu tenho uma aeronave que arremeteu, está aproximando para o 10, e as duas aeronaves que decolaram à sua frente não constituem tráfego para o senhor, só para agilizar o procedimento. Que é treinamento? Não, não. A aeronave arremeteu, teve que voltar para pouso. Aí a gente está querendo agilizar um pouquinho aqui a operação. Mas nada que comprometa a segurança. Não, foi o top. Afirmativo, azul 418, livre decolada 10, vento 120 graus 7 nós, hoje no 0 no 5, 4118. 4118, decolado aos 19, cumprindo as restrições conforme a carta, chame o controle 119, décimo 8. 19-8, boa tarde, obrigado. Torre Salvador, trip 5487, passando externo. 5487, cheque o trem. Vento em Salvador, no 20 graus, 7 nós. Ciente, reformará quando. Reportará quando baixar de checado. Abaixou e travou? Baixou e travou. 5487. Livre pouso, pisto no zero, vento no 30 graus, 7 nós, para o 35487. Ciente, 87. Após a TR da Trip na curtíssima da 1-0, ali mantém cabeceiro 1-0. Após a aeronave da Trip, ali mantém 1-0. Gente, após a TR, ali mantém 1-0, gol 1-0 na TR. Seu solo aos 2-2, libera a direita, chame solo em 1 da zona 1. 2-1-1, libera a direita. Livre decolada 1-0, vento no 20 graus, 7 mais. Vento no 0, vou no 0 na 7. 097, decolado 224, controle 119.8. 119.8, agora 097. Salvador Tower 0691 8. All short off runway 1610, correct. 6918, continue your approach, waiting for landing clearance. 6918. 6918, report landing gear down and lock it. I will report down and lock that 06918. We inform you that we have a test on our PAPI. The intensity of the light will change as long as they are checking the system, okay? Copy that, this is 6918. Confirm landing gear down and lock it. Gear down and lock it, this is 6918. Clear to land runway 10, wind 130 degrees 07 knots. Clear to land 6918. Confirmando o Whisky Hotel Delta. Reversionar no Parte 4. Reporta pronto para o início de táxi. Autorizado o táxi até o ponto de táxi Oscar. Reporta para o ingresso da 17. Azul 6918, on the ground at 29, clear runway to your right, and contact ground control frequency 121.1. 21.1, thank you. Zero 07 na escuta. Nossa 07 na escuta. 07 autorizado táxi via pista, reporta leto ponto cabeceiro 10, agilizando manobras. Ali mantém, reporta pronto para iniciar, o Whisky Hotel Delta. Via pista, Alça 07, via pista até a cabeceira 10. Meia 314, mantém ponto esperado da 10. Estou em Salvador, boa tarde, Xenia 6314, ponto de espera da 10, pronto para decolagem. Mantenha o ponto de espera, 6314. Manterá. Whisky Hotel Delta, livre decolagem da 17, Ventura 20 grau 06 12 de nós. Onça 07, mantenha a cabeceira 10. TP5627, could you taxi please a little more forward, please? Not possible for safety reasons, sir. Whisky Hotel Delta, controle 119.8, so decolado aos 32. Controle 119.8, Whisky Hotel Delta, boa tarde. Tip 5627, Salvador Tower. Could you please taxi a little more forward, please? It's not possible due to safety reasons. Okay, roger. Onça 07, livre decolada 10, ventando 20 graus, 62 de nós. Xenia 6314, ali mantém 10. Ali mantém 10, Xenia 6314. Onça 07, decolada aos 34, controle 119.8. Onça 07, controle 119.8. 3-1-4, livre decolada 1-0, vento 1-3-0 graus, 7-9. Livre decolagem, cabeceira 1-0, Xenia 3-1-4. Decolado 37, controle 119. Controle 19, 6314. Souza Salvador, gol no 869. Checou externo, trem baixar travado, visual. 1869, livre pouso, pistuna 0, vento 1,40 graus, 7 nais. Livre pouso, pistuna 0, gol no 869. Salvador, boa tarde, está 3560, estabilizado X-Ray, duas distâncias. 3567, continua a aproximação, informa que é o número 2, aguarde informação de pista livre, 140.07.90. We have two aircraft on the final approach. We don't have minimum separation for your takeoff. Wait just more 5 minutes, please. Rise, Kenny Murray, 5627. Solos 39, libera a direita, solo 1, 2, 1, decimal 1. Ok, a direita na Foxtrot, 1, 2, 1, 1 é o solo, boa noite, 69. Vento 150 graus 8 nós, cheque o trem, livre pouso, pista no zero. Baixo travado, livre pouso no zero, tá 350. Two, five, six, two, seven, salvo do tower. Do you have the old post 2320 on the final approach in sight? I should, yes, sir. Roger, after the aircraft, you're okay to line up and maintain. Line up and maintain after the 320 on the final approach for runway 10. We are clear to line up and wait after this aircraft about to land. Post final. Line up and wait 5627. Roger. Uno 620 da Gol, na escuta. Após a rolagem do tráfego da Tripa Lima, mantém cabeceiro 1-0. Tá 3560, solo 42, libere a direita, próxima direita, Solino da Zona 1. Da Zona 1, Leura. Wind in Salvador 140 degrees 07 knots, KNH 1015, clear to take off runway 10. We are starting to roll 5627. Norte 059, mantém ponto esperadão no 0. Norte 059 da Gol, mantém a ponto esperadão no 0. Norte 020 da Gol, mantém a cabeceira 1-0. Mantém a cabeceira 1-0. Tip 5627, airborne at 4-3, contact departure control, frequency 12119.8. 119.8, good night. 9059, mantém o ponto de esperada 1-0. Mantém a posição, 9059. 620, livre decolada 10, vento no 60 graus 5 nós. Autorizado decolada 10, gol no 4206, 1 mile to the outer marker, runway 10. Azul 42606, continue approach before gear down and lock it. I'll call you back. No 620, decolado aos 48, vai manter pro até 5 mil pés ou liberação do controle de Salvador, frequência 119.8. Ok, foi entendido que vai manter a proa até 5 mil pés. No 620, 119.8. Afirmativo, ou liberação do controle de Salvador, no 620. Ok. Azul 4206, you are clear to land on runway 10, wind 160 degrees, 06 knots. Confirm landing gear down and rocket. With the landing gear down and locked, we are clear to land runway 10, Azul 4206. Roger. 0059 na escuta. Prossiga com 9059. Está visual com a Embraer da Azul na curta final da 10? Afirmativo. Após a mesma linha, mantém. Informo que a espera foi devido ao sequenciamento de aeronaves para pouso e também para decolagem. A aeronave da Trip de pequeno porte decolou a retaguarda do Boeing da companhia que decolou há instantes, são com a mesma saída, porém tive que dar 5 minutos de separação por causa da performance de aeronave. Azul 4206 on the ground at 51, clear runway next right and contact ground control frequency 121.1. Roger, we'll vacate via Foxtrot and call ground 121. Azul 4206, thank you so much. Nós 059, levantou no 50 graus, meia dúzia de nós, livre decolagem da 10. Livre decolagem da 10. Boa tarde, 3217, ponta perto, cabeceira 10. 3217, após a rolagem do tráfego da Gol, na cabeceira ali mantém cabeceira 10. Após a rolagem da Gol ali mantém cabeceira 10, 3217. 059, decolado 53, controle 119, decimal 8. 098, obrigado. Ciente, aeronave que decolou à sua frente era o mesmo perfil de saída, mesma rota e mesma localidade. 3 minutos de separação regulamentar. É. 3217, agora sim, livre decolagem da 10, o vento 140 graus, meia dúzia de nós. Então, decolagem 10, tá? 3217. 69 ali mantém o 90. Decolada ao 57, controle 119, decimal 8. Gente, controle 119,8, 3217, obrigado, boa tarde. Torre, Salvador, boa tarde, eu passarei 2231. Passarei 2231, após a rolagem do tráfego na cabeceira, a linha mantém 10. Após o gol, a linha mantém 10223. 69 da Gol, livre decolada 1-0, vento no 40 graus 5 nós. Livre decolada Gol, 1169. Decolada os 2000, controle 119, decimal 8, bom voo. 119,8, obrigado, bom voo. Correção, passarei 2231, livre decolagem da 10, vento no 40 graus, meia dúzia de nós. Tem que autorizar 10, 2231. Salvador, boa tarde, Xané 6210, sinal do LSXV, baixado o trabalho. É 2-1-0 do Xané, continue a aproximação, reposto em checado, 140-79, por vento. Reportado. Baixado travado, Xané 6210. 6210, livre pouso no 0, vento no 40 graus 7 mais. Livre pouso no 10, Xané 6210. 2231, decolado aos 02, controle 119, decimal 8. 1198, informa também bando de pássaro pousado sobre a pista, ok? Gente. Corre, guardião 05. 05, mantém o farol de Itapuã. Tá bom, agora, tá bom. Quer confirmar a transmissão do pássaro pousando na pista? Dois ou no zero na escuta? Prossiga. O senhor copiou a transmissão dos pássaros na pista? Não, não copiei. O senhor pode confirmar, por favor? Gente, foi informado que tinha pássaros na pista, mas o que a gente está avistando é o pássaro está na lateral direita, na área gramada. Então não constitui ameaça, livre pouso 990, 140 graus, 7 nós, o vento. Gente, grato pela informação, livre pouso 990. Tá visual com o Airbus do Xané, já quase tocando na cabeceira no zero? Afirmo, 6210. Autorizado prosseguir para o pátio do Gré, reporte no solo controlado, vetor no 40079, hoje no 015, guardião 05. 05, já em solo, guardião. 62-6210, seu solo 04, libere a próxima direita, solo em 1-2-1-1. Direita, solo Salvador, 1-2-1-1, 6-2-1-0. Salvador, boa tarde. Três, 0 estabilizado, baixado e travado. 0 continua a aproximação, reporte no externo, ventou no 40 graus 7 mais. 9-0. Pátria 190, informa o bando de pássaros na final da 10, aproximadamente uma milha após o externo. Fique atento. Ok, tá ciente. 190, tem livre pouso? Afirmativo, livre pouso, piso 10, ventou no 40 graus, meia dúzia de nós. A aeronave da Polícia Militar está pousando direto no pátio da Polícia Militar. Não vai constituir tráfego, livre pouso. Ventou no 40 graus, meia dúzia de nós. 90. Confirmando, já checou o trem? Confirmo, baixado e travado. Gente, graças. Zero cinco, frequência livre, solo 06. Boa tarde, é o Papa Romeu, Tiago Alfa Tango. Tiago Alfa Tango, prossiga. Passou o parque de Santos, tá comprando o farol de Itabamba, regresso a Gandabata, senhor. Tem condições de prosseguir direto ao Gandabata? Dá presente, sim. Autorizado, dá presente direto a Gandabata, o vento no 40 graus, meia dúzia de nós, hoje no 095. Reporte no solo controlado da Bata, Tiago Alfa Tango. Dá presente, autorizado, curva à esquerda e cruzar o final da 90. Vai reportar na final da Bata, Tango. Afirmativo. 3190, solo 08, libera a direita, solo 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, direito. Torre Salvador, é o Patrulha 03. Patrulha 03, continue mantendo a proa. Reporte interceptando esta final da 197. Tem um helicóptero Charlie Alfa Tango, um Alfa CA50, aproximando direto para o pátio da Bata. Reporte visual com o mesmo à sua direita, mantendo 500 pés. Sim, ainda não visual, visual com. Agora visual e visual com o campo. Patrulha 03. Charlie Alfa Tango, reporte visual com Bravo 407 na proa da final da 197. Negativo, visual, tá no visual agora. Ciente, aproxima direto pro pátio da Bata, reporte no solo controlado. Charlie Alfa Tango. Reportará no solo controlado, Tango. Yankee Zulu Golf prossegue direto para o pátio da Polícia Militar. Afirmativo, direto para Graé. Enquadre-se como número 2 para aproximação do Graé. Charlie Alfa Tango tá aproximando para a Bata. Ciente, o patrulha 03, número 2, para aproximação. Alfa Tango já está no solo controlado? Solo 1-2, frequência ali. Patrulha 03, o vento 1-40°7 nós. Reporte no solo controlado do Graé, o ajuste no 0-5. Reportará no solo controlado, 03.